Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite a você, nosso amigo ouvinte que se conecta todo domingo aqui na Rio Sul Rádio e não perde um programa. Hoje você é nosso convidado mais do que especial. Criadores e Criaturas está completando um ano de vida. É isso aí, são 52 programas. Hoje é o 53º e eu estou muito feliz de estar aqui na Rio Sul Rádio. Agradeço mais uma vez ao meu amigo DJ Marcandi. E vamos com um programa muito especial hoje, cheio de coisa boa. Vamos começar logo com um dos grandes hits do ano passado, uma das músicas que mais tocaram por aí. É Wake Me Up, do Avicii, só que numa versão em espanhol, muito legal, do Postmodern Jukebox. É com isso que a gente começa. No programa de hoje ainda tem covers de Barão Vermelho, Cazuza, Lobão, Madonna, The Who, Led Zeppelin e fica por aí que tem muita coisa boa. Um ano no ar, Criadores e Criaturas, cheio de coisa boa pra vocês. Vamos lá, bom programa pra todo mundo. Estoy sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiada por mi corazón. No sé decir dónde el viaje va a terminar, pero sé por dónde empezar. Me dicen que soy demasiado joven para entender que estoy atrapada en un sueño. Bueno, la vida me pasará si no abro los ojos. Bueno, por mí está bien. Despiértame cuando todo haya terminado, cuando sea mayor y más sabia. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía que me perdí. Yo intenté llevar el peso del mundo, pero solo tengo dos manos. Deseo tener la oportunidad de viajar por el mundo, pero yo no tengo planes. Deseo poder quedarme así, tengo que estar siempre notando cerrar los ojos. La vida es un juego hecha para todos, el amor es el premio. Despiértame cuando todo haya terminado, cuando sea mayor. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma y no sabía que me perdí. Criadores e Criaturas. Forgive me if you can. can see another road. I ain't coming back. Don't look for me around this time, 'cause I will be so far away, you'll never find me anywhere. And I won't take no souvenirs, no perfume, picture promises, because it's over. And I ain't coming back. Everywhere I go, shadows they go, girl, yeah, the memories.

ponto aonde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. O paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, perde balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas saias. Quem tem um sonho não dança, bate balanço, por favor. Me avise quando for embora. Criadores e criaturas, o seu programa de covers, versões e regravações, completando um ano de vida aqui na Rio Sul Rádio. E você acaba de ouvir então uma versão maravilhosa do grande Zé Ramalho para Bete Balanço do Barão Vermelho. Essa versão ficou meio um negócio meio Pink Floyd, assim, ficou meio viajante, e é do disco Estação Brasil do Zé Ramalho. Recomendo, um discaço. Antes teve o Rapa com o Zeca Pagodinho interpretando Maneiras, que foi gravada originalmente pelo próprio Zeca. Teve também o Jack Soul com It's Over do Level 42, que está no disco Running in the Family, aliás, discaço do Level 42, lá de 1987. Teve abrindo o programa uma versão de Wake Me Up do Avicii com o Postmodern Jukebox. Bom, acabamos de tocar Zé Ramalho cantando Barão Vermelho, agora vamos de Elba Ramalho cantando Cazuza. Olha que versão bacana pra Só Se For a Dois. Aos gurus da Índia e aos judeus da Palestina, aos índios da América Latina e aos brancos da África do Sul. É negro, branco, amarelo e vermelho. anos de felicidade são egoístas, meu amor. Viver a liberdade, amar de verdade, só se for a dois. Esconder a cor das flores e mostrar a dor. Só a dor. Thank you. criadores e criaturas. Aonde está você? você? Cadê você? Criadores e criaturas, especial de aniversário, um ano de programa. Você acaba de ouvir Babi Heine com Me Chama, do Lobão. Antes teve o Barry Manilow cantando Careless Whispers, do Wham. Teve também um dos grandes duetos da música brasileira, Gilberto Gil e Milton Nascimento, interpretando Something, dos Beatles, que teve a sua parte reggae bem acentuada aqui. E abrimos essa sequência com a Elba Ramalho numa versão muito legal de Só Se For a Dois, do Cazuza. Vamos pro intervalo agora. Quando a gente voltar, a gente já volta pesado. Vamos voltar com versões rock and roll para ABBA, Madonna, T-Rex, Animals e muita coisa boa mais. Segura aí, não vai embora não. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Mandão. Estamos de volta, intervalo rapidinho, e como prometido, vamos agora com versões pesadas de ABBA e Madonna. Na sequência, uma versão de Knowing Me, Knowing You, e logo depois, La Isla Bonita. Vamos ouvir. Criadores e criaturas. Ah! criadores e criaturas. Like it's don't look back, and I love you. Journey is sweet, oh yeah. Well, you swim and you're weak, you got the teeth of a hydra upon you. Journey is sweet and you're my girl. Sensacional, essa aí tá no disco Guitar Heaven, que é o último lançamento aí do Santana. É, o Santana junto com o Gavin Rossdale do Bush, cantando Banga Gong do T-Rex. Antes teve o Ira com The House of the Rising Sun dos Animals. Teve também abrindo a sequência Ted Morose com Knowing Me, Knowing You do ABBA e The Twilight Guardians com La Isla Bonita da Madonna. Essas duas aí que eram pops dançantes viraram heavy metal aí na mão dos caras. Bom, por falar em heavy metal, vamos agora com uma versão nada heavy metal dos Hellsongs pro clássico I Wanna Be Somebody do Wasp. E quem quiser ouvir o Wasp pesado, espera um pouquinho que na sequência eles vêm tocando The Who. That no one knows, and everyone you meet, you're gonna show. You're nobody's slave, nobody's chains are holding you. You hold your fists up high and rule the zoo. Oh, you just gotta be up high with a loves watching me, 'cause I've got the guts to be somebody. I wanna be somebody soon. Take the table crumbs that fall. You don't wanna beg or plead at all. You don't want no 9 to 5, your fingers to the bone. You don't want the rock piles, bloody stones. Somebody soon. I wanna be somebody. Wanna be somebody too. I want shiny cars and dirty money and lots of rock and roll. I wanna live in fame and die in flames and never get it old. Oh, you just gotta be up high with the whole world's watching. criadores e criaturas. In my thoughts. And she's buying a stairway to heaven. É impossível não se emocionar com essa versão de Stairway to Heaven do Led Zeppelin na voz das meninas do Heart. Até os caras do Led Zeppelin se emocionaram demais com essa versão que o Heart interpretou no Rock and Roll Hall of Fame, na festa lá do Rock and Roll Hall of Fame. Foi demais ver o Robert Plant e o Jimmy Page com lágrimas nos olhos enquanto a Ann Wilson detonava no gogó. Bom, antes teve o Poison com o clássico do Kiss, Rock and Roll All Night. Teve ainda o Wasp em dose dupla, primeiro cantado pelo Hell Songs com I Wanna Be Somebody e depois cantando The Real Me do The Who. E com essa sequência de Wasp, Kiss e Led Zeppelin, encerramos o nosso programa especial de aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem muito mais e, se depender de nós, esse programa vai ter vida longa. Esse um ano é só o começo. Um abraço para vocês, muito obrigado pela parceria e pela audiência e até semana que vem. Fui! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.